Direito 9, direito 9, direito 9. Direito 9, direito 9, direito 9. Boa noite. 7728, boa noite. Você quer estar aqui, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, 6722. Pouso autorizado no 02224. Então, 3603, autorizado pushback e acionamento, chame táxi. Web 6728, reporte antes de ingressar, Juliette. Reporte antes, Juliette, 6728. Ao solo, voltando? Gente, mantenha a posição, por gentileza. Gente, mantenha a posição, por gentileza, aguardando instruções. O objeto 6728 tem condições de agilizar até o portão 04. Tem ativo, 6728, agilizar. Autorizado, Alfa Juliette até o 04, portão 6728 da web. Alfa Juliette, 04, agilizado. Passaria 2224, sala 34, direito no 21, decimal 9. Direito 219, 224. Totalmente pronto? Coordenação equipe de solo passando o bang da WebJet agora a cauda, após o tráfego está livre no 05. Após o web, está autorizado o pushback. Passarei 2224, táxi via Alfa, reporte antes da táxi 6 Juliette, por gentileza, táxi lento. Táxi lento via Alfa, reporte antes da Juliette, 2224. Minha 03 é autorizado no 05. Boa noite, Oceané 63 no 0, acende identificação, desse mantém 4000, ajuste no 019, aguarde LS X-Ray, Oceané 63 no 0. Ok, deixa eu contar por uma margem, então no 019, aguarde LS X-Ray. Voo no meio no 3, aguarde copo. Voo no meio no 3, saída prevista Arbó, tradição olhar. Passaria 2224, mantenha a posição, por gentileza. No 884, autorizado, final LS. Manoel, autorizado, 884. Santo 3662, desse mantém a 2000. 2000, 3662. Santo 6310, desse mantém a 3000. 3100. No meio no 3 ponto para Copa. Ou no meio no 3 autorizado Brasília, via Upzulu 17. Nível 360, saída Arbor, transição Elefo. Pista no 0, primeira curva à direita. Acione código 5566, frequência do controle 120.8. Gol no meio no 3, cotejamento correto, reporte ponto para posicionamento. Trânsito 3603, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame torre na frequência 118.95, QNH 1019. A 3662, autorizado, final e ILS. Autorizado, 3662 e ILS. Afirmativo, 824. Gente, pouso autorizado 90, vento 16, 0 graus, 079. Livre pouso 90, voo 984, obrigado. Faria 2224, autorizado ingresso na Juliette, remota 104. Trip 52 no meio, informação em curso no momento é Yankee, por gentileza, aguarde cópia. 3662, visual, estabilizar o localizador. Complete LS, M torre 118 decimal 95, tá 3662. 1895, obrigado, boa. Na 6312, desse mantendo 2000, autorizado LS. Firmo, 6310, autorizado LS, desse mantendo 2000. Ok, 2000, 6310, autorizado LS. Então já havia chamado 6312. Ah, pensei que era o outro voo, desculpe. Certo. Para 3662, continua a aproximação, eu tenho um tráfego da companhia, agora está ingressando na pista para decolagem. Ok, para visual com o farol. 884, farol 43, direito no 219. 219, 184. Eu vou no 884, agilizando na medida do possível. Decolagem autorizada, vamos no 0. Decolagem no 0, autorizada, 3603. Foi Gilete, para o 9, 884. 296, pronto para cópia? Para cópia. 352, ponto 6. 352, no meio, autorizado Aracaju, nível 190. O Cajamo, após direto Aracaju. Pistão 90, primeira curva à esquerda. Acione código 5577. Frequência do controle 120 desse 8. Trip 52, nomeia cotejamento correto, reporte pronto para puxa e saneamento. Boa, obrigada. 3603. Controle São Motor, tá 3603, bom dia. Bonde. 3603, contato, submantém nível 340 na saída da Eulida, pós-bridge. Da Eulida, bridge, 340, contato, tá 3603. Por gentileza? 5577. Afirmo, 5577. Centralizado no 219, tá 3662. TNG3, possibilidade válida? Autorizado, Leda, tá 3603. Leda, grava 3603. Alvo Salvador, boa noite, TAN 3662, livrou na sua escuta. TAN 3662, autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, TAN 3662. Passarei 2224, prossiga. 350, Juazeiro, Juazeiro, da Mata da Torre. Passarei 2224, aguarde o copo, por gentileza. O TAM 3662, fique até apenas atento. O Bang da Goa à sua frente vai estacionar no 09, ok? Chame 3110, chame torre 118, decimal 95. 395, até daqui a pouco. Salvador, Chame 6310, 3 milhas do estado. 6310, pouso autorizado 190, vento 140079. Tem livre pouso, informará abaixado travado, 6310. Sim. Passaria 2224, pronto para cópia. Passaria 2224, autorizado Juazeiro do Norte, via UPZULU 19 até Bangu, saída Momo, transição Froti, nível 350. Decola da 10, primeira curva à esquerda, acione código 5002, frequência do controle 120, decimal 8. Código Froti. Passaria 2224, cotejamento correto, resposta pronto, pushback e acionamento. Solo? Por gentileza, devido à restrição visual, já estacionou no 08? Já, acordei, o colega de Israel já até me liberou aqui, eu preciso estar acompanhando. Muito grato. Obrigado. Destino 88, 3603, mais 6, obrigado, boa noite. Boa noite. Solo 253, direito 121, décimo 9. Vai ligar na última, tá? Um metro, décimo 10. É ciente do problema. Uno 603 para o táxi 186 a bordo, 3 horas e 40, alterna com fim. Voo no 613, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame torre na frequência 118-95, QNH 1099. 19, via táxi pela Índia, ponto de espera 295. Salvador, boa noite, Oxané 6310. Oxané 6310, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06, Oxané 6310. Matrícula, papapapá, Alfa Charlie Mike. Alô, papá, Alfa, Charlie, Mike, confirma o horário do plano. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 069. Ali decolando 10, voo no meio, 13. E te aguarde, por gentileza. Azul 4070, desse mantém 2000, autorizado chegada a mar e ajuste no 019. 2000, Charlie Michael Solo. E solicitei que o AIS retransmitisse seu plano para o Centro Recife, porque o mesmo não recebeu, ok? Apenas a demora, apenas o Centro recebeu seu plano. Oito, obrigado, boa noite, 1-6-3. Boa noite. Voo 1-8-8-5, aguarde copo, gentileza. Meio no 3, contato, sub mantém nível 360. Bom no meio no 3. 360, meio no 3. Tanto 3858, contato, acione identificação, desse mantém o altitude 3000, ajuste 1-0-9. Irmão.